Então, não, só estou fazendo porque é gostoso. Certo? E às vezes você está fazendo só porque aquilo é bom. Só porque aquilo é um bem. E, quer dizer, qualquer um desses três desejos, desses três propósitos, tem a capacidade natural de mandar nos outros. Você levantou aqui, mas você fazer o bem, ser benevolente, não causa prazer? Às vezes causa desprazer. Sim, às vezes causa um terrível desprazer. Pelo menos em mim causa, às vezes é assim, é uma droga. Ah, que droga, isso aqui é o que é o certo, que é bom, mas eu tenho que fazer mesmo. E o que eu queria era justamente o contrário. Claro que é. Evidente que é. Se o negócio está desagradando, não é por prazer. Se está te dando prejuízo, não é por sucesso. Então por que que é? Por que você faz? Um exemplo disso. Porque é bom. Porque no outro dia aquela agulha dói, aquela picada incomoda, você vai lá e doa. Perdão, não entendi. Doar sangue. Outro dia aquela picada não dói. Não fica com aquele lugar. Doar sangue, olha. É, verdade. Mas doar sangue tem um receptor muito genérico e abstrato. Pensa nas suas relações com as pessoas que vocês conhecem. Quer dizer, com os amigos. Sim, mas o receptor é tão abstrato que vai ser difícil você perceber a motivação benevolente tão claramente. Você sentir ou saborear ela. Isso a torna ainda mais altruísta. Talvez sim, talvez não. Pouco importa. O que importa aqui é quando você age em relação aos seus amigos, seus parentes, seus filhos, seus pais. Suponha que é uma situação, você tem que fazer um negócio porque senão seus filhos vão sofrer. Suponha que você na hora não sente nenhum prazer em fazer isso. Pelo contrário, sente um prazer imenso em fazer outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. O que acontece N vezes, principalmente quando você tem crianças pequenas. Geralmente tudo que você vai fazer para as crianças pequenas te causa um imenso desprazer. Você vai trocar a fralda, você vai levar no médico, você vai. Tudo isso aí só causa desprazer. Exatamente. Ou às vezes você vai levantar para esquentar uma mamadeira às 3 horas da manhã e você só quer dormir. Eu mesmo vale para os seus amigos? Você sempre tem prazer todas as vezes que você ajuda um amigo? Não, às vezes você tem um desprazer terrível. É, exatamente. Por quê? Que aí dói no prazer e no sucesso. E no entanto, por que você o faz? Curar porra de amigo. Curar porra de amigo. Não tem coisa mais insuportável do que isso. Existem ações que são feitas simplesmente porque são benevolentes. Não é isso? Quer dizer, você nunca experimentou em você, nunca teve a experiência de uma ação livre e benevolente. Quer dizer, toda vez que você fez uma ação benevolente, você estava pressionado por um outro desejo? Às vezes não, às vezes você faz ações livres e benevolentes. Quer dizer, você não tem nenhum outro desejo. Quer dizer, aquilo lá você não vai nem te causar prazer, nem aumentar a sua riqueza, a sua fama, o seu poder, nem nada. Mas você faz assim mesmo. Você precisa justificar isso pra você ou pra alguém? Quer dizer, você precisa se justificar quando você é bom? Falar, não, eu fui bom porque por causa daquilo outro. Não, esse também é um desejo que não precisa satisfação. Não precisa uma outra satisfação. O próprio término do ato já se explica por si mesmo. Não é isso? Eu sei que muitas vezes, eu já bem, muitas vezes a gente faz as ações benevolentes por um complexo jogo de motivações. Inclusive, às vezes, até o deleite moral, o prazer moral de fazer o bem. Às vezes, exatamente, é só para ser aceito. Aí o objetivo não é exatamente o prazer, mas é uma modalidade do sucesso, que é justamente a formação de boas relações. Mas às vezes não é por isso que você faz. Tá claro isso aí? E mesmo porque o deleite, certo, da ação benevolente é posterior à ação e pode não vir. Quer dizer, ela pode ter, em termos de prazer, justamente o efeito contrário. E muitas vezes tem. Mas essa é outra coisa que também é natural na gente. Vou fazer uma pausinha para que eu fume um cigarro e seja mais feliz. Então vamos lá. O importante aqui é perceber que esses três propósitos podem ser términos finais da sua ação. Ou términos finais do seu desejo. O seu desejo pode repousar no prazer, no sucesso ou na benevolência. Tá claro isso aí? Sim. A benevolência, ela tem como característica distintiva em relação ao sucesso e ao prazer, que ela não se dirige imediatamente, é um bem que não existe imediatamente no próprio sujeito, não volta para o sujeito. Quer dizer, a benevolência implica numa perda. Quer dizer, quando você age só por benevolência, você perdeu alguma coisa para que um outro ganhasse alguma coisa. Então, por exemplo, tem um mendigo na rua e está passando fome e você dá R$2 para ele comer um sanduíche. Você perdeu os R$2. Já era. Exatamente. Você não espera que o mendigo retribua de algum modo. Não é isso? Tá claro isso aí? Nem sempre é dando alguma coisa material, né? Nem sempre, às vezes é outra coisa. Uma perda. Sim, também é uma perda. Então, por exemplo, você vai auxiliar o mendigo, ou você vai auxiliar uma pessoa, por exemplo, que está perdida na rua e quer saber, quer indicações de direções. Você não vai dar dinheiro para ela, mas você vai ter que gastar alguns minutos da sua vida que certamente estariam, em princípio, comprometidos com alguma outra coisa. Não é isso? Mas sempre há aí uma perda. Tá claro isso aí? Exatamente. No entanto, se houve uma perda, houve de algum modo algum ganho. Senão você não faria. Quer dizer, você olha para você mesmo e pensa: puxa vida, eu fiquei um sujeito melhor fazendo isso. Eu sou mais, fazendo isso, eu sou mais o sujeito que eu quero ser. Gostei do que eu fiz. Exatamente, gostei do que eu fiz. Não é isso? Isso quer dizer que você, na sua mente, concebe um tamanho para a sua personalidade. E quando você faz a ação benevolente, você puxa, me encaixei nesse tamanho que eu me propus. Ou cheguei mais perto dele. Tá claro isso aí? quer dizer, o benefício, o bem, certo? Para o sujeito benevolente é corresponder a um tamanho maior do ser dele. Ele tem a impressão que ele cresceu como indivíduo fazendo aquilo. Tá claro isso aí? Quando você satisfaz um prazer, você tem essa sensação que você se tornou mais do jeito que você queria ser? Não, pelo contrário, você tem a sensação de que o objeto do prazer foi mais do jeito que você queria ser. Não é isso? O objeto é que correspondeu a uma qualidade. Não é isso? Então você tem ali duas refeições, uma toda mal feita, horrível, cheia de cinza, e outra, um manjar maravilhoso. Quando você come um manjar maravilhoso, era você que era melhor? Não, era a comida que era melhor. Tá claro isso aí? Isso quer dizer que o bem do prazer está no objeto do prazer. Ele é uma qualidade do objeto que chega até você. E o bem do sucesso? Por exemplo, a riqueza, a fama e o poder. É um bem que não está nem no objeto, nem em você. É um bem que está no uso que se pode fazer de um objeto. Sucesso não é senão a capacidade de transformar outras coisas, ou pessoas, ou relações em instrumentos da sua ação. Tá claro isso aí? Então o sucesso, ele é a qualidade dos instrumentos. Dos objetos que são usados de modo instrumental. Tá claro isso aí? Então, por exemplo, quando o sujeito se propõe enriquecer. Enriquecer não é senão o sujeito possuir mais bens materiais do que ele necessita para consumo imediato. Não é isso? Por que que o sujeito deseja isso? Não, porque ele pode usar o excedente para outros fins. Que não sejam a sua própria subsistência. Então, se você já tem casa, comida aí, roupas, por que você quer um pouco mais? Porque sabe que esse mais pode ser usado para outros objetivos. Então suponha que você tem 25 imóveis. Você não vai habitar em todos eles. Você não vai passar duas semanas do ano em cada um. Não é isso? Você vai usar alguns deles para habitação. E outros você vai usar como instrumento para outras finalidades que não tem a ver com a natureza intrínseca da casa, do imóvel. Então, por exemplo, você pode usar um outro. Não, esse aqui eu uso para alugar, para obter dinheiro, para comprar roupas. Não é isso? Então, uma riqueza é justamente a ampliação. A riqueza é a ampliação da capacidade instrumental dos objetos. Não só dos objetos, como também das relações humanas. é isso? Então, por exemplo, por que, que um sujeito quer ser famoso ou poderoso? Porque aí as outras pessoas se dispõem a ser instrumentos da sua ação. Não é isso? Está claro então que esses dois primeiros propósitos, que são o prazer e o sucesso, eles evidenciam para você qualidades dos objetos. Está claro isso aí? E não dos possuidores dos objetos. Não é isso? Mas quando você faz a ação benevolente, você faz ela justamente porque aí você olha para você e fala: agora eu estou melhor. Agora eu sou o melhor. Essa é uma qualidade que está em você e não no objeto da ação. Não é isso? Então, por exemplo, a qualidade de dar o dinheiro para o mendigo não está no mendigo, nem no dinheiro. Está em quem? Está em você, no sujeito. Não é isso? Do mesmo jeito que as pessoas em geral, ou a maioria das pessoas, não consegue viver sem nenhum prazer ou sem nenhum sucesso, elas também não conseguem viver sem nenhuma benevolência. São raras as pessoas que conseguem todo dia olhar para si mesmas e dizer: eu sou um canalha e não tem problema, e eu não estou nem aí. Ah, com certeza. Do mesmo jeito que as pessoas que podem olhar todo dia para si mesmo e falar: na minha vida não me oferece nenhum prazer, mas eu não estou nem aí. Também existem, mas também são raras. Não é isso? Quer dizer, todos esses propósitos, eles são naturais. Então é muito difícil você encontrar um sujeito que consegue viver sem nenhuma medida de algum deles. Um sujeito pode se contentar com muito pouco de um desses propósitos e querer bastante de outro. Mas nada é muito difícil. Tá claro isso aí? Então, se a gente estabeleceu uma hierarquia... Se a gente estabeleceu uma hierarquia entre o prazer e o sucesso, no sentido, o prazer é menos universal do que o sucesso é mais universal, quer dizer, é um bem mais poderoso, ou mais amplo, ou melhor do que o prazer, embora ele não substitua o prazer. Certo? Dá para a gente estabelecer também uma hierarquia entre a benevolência e esses outros dois? Quer dizer, qual o papel e a posição da benevolência em relação a esses outros dois? Sim, mas não visar o bem próprio é superior por quê? Posso ouvir um observador externo? Superior. seja um bem superior, porque você vai dizer para a pessoa que ele vai ser um ser realmente superior. Eu sou melhor. A superioridade da benevolência é o fato, reside no fato dela ser um atributo da sua pessoa. E não do objeto. Tá claro isso aí? Então, do mesmo jeito que a maçã madura é melhor ou mais saborosa ou mais perfeita em termos de potencial para o prazer do que a maçã verde ou podre, do mesmo jeito a pessoa benevolente é melhor do que a pessoa malevolente. É uma questão de proporção. É melhor para quem? Melhor para ela mesma. Não sei. Pouco me importa. Porque qual é a... Então vamos dizer, a qualidade sensorial de um objeto é dar prazer. Não é isso? Então você tem objetos que dão prazer e outros objetos que dão menos prazer. Uns que dão mais, outros que dão menos. E outros que definitivamente causam desprazer. Não é isso? Isso é uma hierarquia de valor do quê? Dos objetos. Não é isso? Então, dentre as maçãs, eu digo, é melhor a maçã que dá mais prazer do que a que dá menos prazer. Não é isso? E dentre as pessoas? Se a gente disser que uma comunidade de benevolentes prospera, uma comunidade de malevolentes fenece. Não existe comunidade de malevolentes, para começar. Certo. Pois é. Tem exceções, exatamente. Toda a natureza tem exceções. Especialmente no Brasil. Se os sábios hindus tivessem nascido no Brasil, o hinduísmo nunca teria aparecido. Ia ter tanta exceção que eles não iam conseguir compreender a realidade. É, exatamente. Existe como um processo de decomposição. Sim. Certo. Que infelizmente pode contaminar toda a nossa sociedade. Sim, muito mais Meu Deus. Então, o fato é que não existem comunidades puramente de malevolentes. Todas as comunidades dependem de alguma benevolência. Exatamente. Para que qualquer indivíduo humano chegue à idade adulta e aí decida ser malevolente, alguém teve que ser benevolente com ele. Não é isso? Teve uma hora que ele não podia ser malevolente por conta própria. Teve um período em que ele não era capaz de roubar o alimento, matar os outros, enganar. Ele não conseguia fazer nada disso. Quando ele era aprendiz. Se ninguém tivesse cuidado dele nessa época, ele não existiria. Isso quer dizer que toda e qualquer comunidade humana subentende, primeiro, uma benevolência. Tá claro isso aí? Certo. É isso que quer dizer quando o Cícero fala: o amigo é mais necessário do que o fogo ou do que a água. Um amigo é mais necessário do que o fogo. Quer dizer, o fogo é um instrumento praticamente indispensável para a vida humana. Mas ele diz, olha, um amigo é mais necessário ainda. Antes do fogo você já precisava do amigo. Porque quem acendeu o primeiro fogo para você foi um amigo. Você não podia acender para você mesmo. Tá claro isso aí? Então essa é a segunda razão pela qual a benevolência é superior. Opa, a fruição dos outros bens depende de uma existência prévia da benevolência. Não é isso? Quer dizer, é evidente. Então, por exemplo, todos os pais impõem um limite para os benefícios que eles vão dar para os filhos. Chega uma idade, você fala, ó, agora mesmo, você está por conta própria, te vira. Não é isso? Mas se todos os pais falassem isso para os filhos aos 2 meses de idade dos filhos, acabou. Não é isso? Esquece que a vida humana subentende anos de benevolência sistemática, de benevolência regular e constante. Você não pode com o filho fazer que nem se faz com o mendigo. De vez em quando você tem uma vontade de dar uma comida para ele. Se ele fizer isso, ele está ferrado. Tá claro isso aí? Então, essas são as duas causas de superioridade da benevolência. Primeiro, porque ela é um atributo intrínseco. Ele é um atributo do sujeito. Evidentemente, o que é melhor não pode ser ruim. Tá claro isso aí? Qual o problema com a benevolência e com esses os outros propósitos, quer dizer, o prazer e o sucesso? Suponha então que você tenha vivido uma vida toda em que você procurou alguns prazeres e os alcançou, procurou sucesso, alcançou, e procurou ser um sujeito melhor e conseguiu. A tal ponto que as pessoas que realmente te conhecem, todas elas são assim, unânimes em dizer, este é um grande sujeito. Quer dizer, você conseguiu em medida suficiente os 3 propósitos fundamentais, ou os 3 bens fundamentais, 3 categorias de bens fundamentais para a vida. Sobrou algum problema para você? Ou isso resolveu todas as suas insatisfações? Sobrou um outro problema, que é os 3 bens são limitados. Quer dizer, você não pode ter todos os prazeres que você quis. Você não pode ter todo o sucesso que você queria. Afinal, você não é o imperador da humanidade. Que seria, vamos dizer, o máximo de sucesso. E você não pode fazer todo o bem de que o mundo precisava. Ou mesmo que você gostaria de ter feito. Geralmente você vai olhar e falar, pô, muitas vezes eu fui muito pior do que eu gostaria de ter sido. E quarto, eu vou morrer. E esses 3 bens vão acabar. Tá claro isso aí? Diante dessa questão é que surge o quarto propósito natural da vida. é buscar uma resposta para a pergunta: é possível transcender esse limite? Da morte, da limitação da benevolência, da limitação dos prazeres, todos esses limites. É possível alcançar um bem ilimitado? Essa é uma pergunta legítima. A partir do momento em que, certo, essa concepção surge na sua mente, essa pergunta é perfeitamente legítima. Ela vem com a resposta: não é possível que cada um desses três bens me dê o ilimitado. Então a pergunta é: existe uma quarta categoria de bem que não é limitada? E a resposta imediata é: não sei, não tenho a menor ideia. Oi? Não, no hinduísmo eles já vão dar uma resposta, vão falar: claro, existe. Mas não é nem o prazer, nem o sucesso, nem a benevolência, nem uma combinação dos três. Uma combinação dos três é evidentemente uma vida excelente. Um sujeito que teve prazeres em quantidade suficiente, né, sucesso em medida suficiente, e ainda assim era um grande sujeito, teve evidentemente uma vida, ó, muito boa. Certo? Mas é aquele negócio, não foi tudo. Limitado. Certo. A possibilidade de transcender esses limites. Exatamente. Certo. A essa pergunta, então, os hindus vão dizer, vão dar a resposta: sim, existe. Para todo propósito natural, existe um término natural. Isso quer dizer, o hindu vai dizer: se existe desejo por prazeres, é porque existem objetos de prazer. Se existe desejo de sucesso, é porque existe o sucesso. Se existe desejo de benevolência, é porque existe a benevolência. E se existe o desejo do ilimitado, é porque existe o ilimitado. Existe um término que a ela corresponde, que a esse propósito corresponde. Tá claro, sim? A partir desse momento, então, os hindus vão começar a se perguntar: quais são os métodos para que a gente obtenha esses bens na medida máxima? Quer dizer, como eu posso fazer para um sujeito obter o máximo de prazer? Como eu posso fazer para ele obter o máximo de sucesso? Como eu posso fazer para ele obter o máximo de benevolência ou bondade moral, grandeza moral? E como eu posso fazer para aproximá-lo ao máximo do ilimitado? Para que ele tenha o ilimitado. Um método é fazendo oferendas para Krishna, e muitas oferendas. O hindu vai dizer o quê? Que todos esses três desejos primeiros, é o desejo de prazer, o desejo de sucesso, o desejo de benevolência, derivam de um fato acerca do real. Esse fato é a bondade intrínseca do ser. Ele vai falar: se você deseja, é porque os objetos de desejo são bons. Tá claro isso aí? Isso quer dizer que todas as coisas têm, em alguma medida, alguma capacidade de ser um bem para uma outra coisa. toda e qualquer coisa pode afetar outra de modo positivo. Tá claro isso aí? Então, isso quer dizer, eles estão dizendo que o ser e o bem são conversíveis. Dizer que uma coisa é e dizer que ela é boa é a mesma coisa. Porque eles estão dizendo que tudo que é, é bom. É bom pelo simples fato de ser. Eles vão dizer: o seu apego à sua própria existência é a primeira prova disso. Senão você desistiria, exatamente. Ou suportaria. Então vamos dizer que além, para além do Vijnana Maya, o ser vivo possui uma outra camada, ainda mais profunda e mais sutil, de mais difícil percepção do que o Vijnana Maya, que é o Ananda Maya, ou o que está feito de felicidade. Tá claro isso aí? Eles vão dizer: se todo ser, por ser, é bom, você mesmo é uma fonte de felicidade inesgotável na medida do seu ser. Ananda Maya quer dizer o que está feito de felicidade, o que é feito de felicidade. Tá claro isso, hein? Então, vamos dizer, além, para mais profundo do que a sua bondade moral, existe uma bondade existencial, uma bondade ontológica em você, que te acompanha desde sempre. E se você captar ela, você tem uma fonte inesgotável de bondade e de felicidade. A essência do ser do budismo está um pouquinho além. Porque logo depois disso, de se perguntar, de perceber, o ser é bom, ou de propor que o ser é bom, certo? O hindu se perguntou, fez uma outra pergunta. Então, em que consiste este ser que é bom? O que é isto que tem um potencial indefinido de felicidade? Para essa pergunta, os hindus e os budistas vão dar respostas muito diferentes. Até aqui, até esses cinco envoltórios ou cascas do ser, os budistas e os hindus concordam. Nós estamos no pano de fundo, certo? A partir do qual surge o hinduísmo e o budismo. Até aí, quando chegar no final, para a resposta para a última pergunta, eles vão dar respostas bastante diferentes, certo? Mas isso, essas respostas diferentes a gente só vai analisar quando a gente tratar especificamente de budismo e depois especificamente de hinduísmo. Ou, perdão, primeiro especificamente de hinduísmo e depois de budismo. Hmm? Tá claro isso aí? Ficou claro esse último ponto sobre o ser e o bem no hinduísmo? Isso aí deriva de uma percepção muito simples. Então, por exemplo, certo? Todas as maçãs são saborosas? Nem todas, não é? Quando ela ainda é muito pequenininha, não cresceu, não é saboroso. Quando está podre, também não é saboroso. Não é isso? Mas quanto mais maçã é uma maçã, mais saborosa ela é. Então, quer dizer, uma maçã pequenininha ainda não é totalmente maçã. Não é isso? E uma maçã podre já não é mais totalmente maçã. Quer dizer, você percebe que a existência da maçã tem um ciclo. Em que ela começa de uma coisa muito diferente de uma maçã, vai crescendo e se desenvolvendo até que ela se torna uma maçã perfeita, e depois ela sai desse estado e vai diminuindo, vai perdendo a qualidade de maçã. Não é assim? Mas quanto mais maçã ela é, mais saborosa ela é. Quando ela era, não tinha crescido, ela era ainda algo semente. Ela era mais semente do que maçã, ou meio semente e meio maçã. Depois que ela já caiu do pé e ela começa a estragar, deteriorar, ela vai perdendo o seu ser próprio, ou esse ser vai desaparecendo. Mas a medida em que ela teve o seu ser é a medida em que ela era apreciável. É a medida em que ela era desejável. Portanto, a medida em que ela era boa. E é possível você aplicar esse raciocínio a qualquer ser. À medida em que ele é bom. Na medida em que ele não alcançou o seu ser, ou que ele já está perdendo o seu ser, é a medida em que ele deixa de ser bom. Mas isso que você está falando se refere apenas aos animados. Só aos seres animados. Não só aos seres animados. Certo? Então, por exemplo, em que medida uma semente de maçã é boa? Eu digo apenas aos seres vivos. Ainda não. Mesmo os inanimados, mesmo os minerais, você também pode avaliar a perfeição deles. Mas essa perfeição é um tanto abstrata para nós. Certo? Então depois a gente chega nela. Mas, por exemplo, a semente não é boa na medida em que ela é um alimento saboroso. Não é isso? Mas ela é boa na medida em que ela é capaz efetivamente de fazer dela surgir uma macieira. Exatamente. Então, quer dizer, existem sementes melhores e sementes piores. Não é isso? A semente melhor é aquela justamente maximamente capaz de gerar uma macieira. Quer dizer, essa perfeição intrínseca, todo ente tem uma perfeição que lhe é intrínseca. E na medida em que ele corresponde àquela perfeição, ele é aquilo que ele é. E não uma outra coisa que é parecida com ele. Tá claro isso aí? É isso? Então, Aristóteles está querendo explicar a mesma coisa quando ele fala: uma mão decepada não é mais uma mão. É um objeto físico com formato de mão. Tá claro isso aí? Porque a mão é mão em razão da sua funcionalidade. Da sua finalidade, daquilo para o qual ela mesma está ordenada. Então a gente chama de mão porque ela ainda guarda uma semelhança com o tempo em que ela foi mão. A mesma coisa, a maçã podre. A maçã podre não é mais maçã, mas ela ainda guarda alguma semelhança com o tempo em que ela foi maçã. Tá claro isso aí? Nossa, então os hindus vão dizer, olha, nossa sensação do mal corresponde, certo? Deriva da nossa ignorância e ilusão em relação aos seres. Então, porque houve, por exemplo, uma continuidade temporal no processo de deterioração da maçã, quando você vai experimentar a maçã podre, ela é ruim. Daí você diz, a maçã, essa maçã é ruim. Mas se você fosse bem preciso na sua linguagem, você ia ter que dizer, isso não é mais maçã. Isso é um outro ente que tem uma outra funcionalidade distinta da maçã. Sim, já aplica tudo, até o ser humano. Passa, sim, sim. Desenvolveu uma série de mundos assim, de quadros demenciais e tal, assim, ele perde a essência daquele ser. Ele perde um monte de coisa, exatamente. Então daí ele deixa de ser. Ele vira outra coisa. Então, por exemplo, a maçã podre, por que que ela é podre? A maçã podre é ruim? A maçã podre é ruim como alimento para mim, mas a maçã podre é um excelente alimento para a semente que está dentro da maçã. Você entendeu? Aí eu vejo, ah não, uma maçã podre é boa. Mas a funcionalidade dela é outra. Ela é boa para o seu propósito original. Ela é boa de acordo com o seu ser. E não de acordo com um projeto que eu imaginei para ela e que só valia para a maçã madura. Estamos chegando lá, estamos chegando lá. Então, quer dizer, essa capacidade que as coisas têm de ser uma coisa e parecer outra é o que o hindu chama de maya. Maya é a capacidade das coisas se apresentarem para nós parecendo uma coisa e sendo outra. Quer dizer, todo o sofrimento humano existe porque você toma uma coisa por outra. Então esse período de ser um bastante limitado no tempo, sim, evidentemente. Esse é um período curto. Porque em cada período o ser pode ter funções diferentes. Porque ele é uma coisa diferente. E se eu esperar dele que ele seja numa instância dele, certo? O que outra instância dele é, eu certamente vou me frustrar. Então se você pegar o seu filho de 3 anos e falar, olha, agora eu vou sair, você vai cuidar da casa, se arruma toda a casa, tá? Hã? Faz a comida para quando eu voltar a comida está aí. Sim. Exatamente. O que vai acontecer com você? Você vai se frustrar e vai pensar, pô, esse é um péssimo filho. Esse filho não presta. Não faz nada que é direito. Não é isso? Porque você está confundindo instâncias distintas do mesmo ser. E você está pondo para um ser um propósito que lhe é artificial e estranho. Tá claro isso aí? Essa aí, esse também, então esse é outro ponto comum do hindu e do budista. Ele vai dizer, a causa do sofrimento é a ilusão ou o engano acerca das coisas. E isso acontece por quê? Eles vão dizer, porque as coisas são maia, porque as coisas podem se apresentar de um jeito diferente do ser delas. Tá claro isso aí? Agora essa finalidade de cada ente seria subjetiva, o que os hindus estão vendo, ou seria, vamos dizer, um valor universal? Não, a finalidade é objetiva. Então, por exemplo, certo, a maçã podre é objetivamente um alimento excelente para a semente de maçã. Não é isso? Isso é independente da consideração do hindu. Não é assim? É que tem filósofos lá que dizem que vem as maneiras, as coisas de maneira muito relativa, né? Ah, uma maçã, a Marvina Shawi fala isso. Não, uma maçã para tal pessoa pode ser, é uma coisa, ela diz isso. E para outra pessoa é outra coisa. Tem um livro dela que ela dá um exemplo de uma montanha lá, né? Pois é. Para o índio que está lá é... Mas para que a maçã seja uma coisa para uma pessoa e outra para outra, ela precisa ser nela mesma as duas. Entendeu? Para que a grama signifique alimento, tá? Para a vaca, e só uma cama para o leão, é preciso que a grama seja por si mesma cama e alimento. Sim, não, exatamente. Senão há apenas um engano acerca do objeto. Isso quer dizer que as relações subjetivas dependem de um núcleo objetivo que assedia, que serve de base. Sim, isso é só posterior. Para que a grama tenha, certo, uma relação, uma específica relação com a vaca e outra com o leão, é preciso que ela mesma, no ser dela, primeiro que ela exista, certo? Segundo que ela exista como grama, que tem uma virtualidade para com a vaca e outra diferente para com o leão e outra ainda diferente para com o ser humano. E assim por diante. Então você tem um núcleo ali original, que tem uma série de possibilidades diferenciadas. A confusão entre uma possibilidade e outra, certo? É a causa fundamental do sofrimento, segundo hindus e budistas. A confusão, certo? Entre uma finalidade e outra possível para o mesmo ente, certo? É a causa fundamental do sofrimento. Exatamente. O engano acerca do objeto é a causa fundamental. Pois é, aí é que começa o hinduísmo mesmo. Quer dizer, tudo isso aí era antropovisão subentendida. Tem, mas isso vai ficar para a próxima aula, que é sobre hinduísmo. Quer dizer, sobre justamente como os hindus falam, como, o que eles propõem que você faça para se livrar desse engano. Porque mais para a gente eles vão dizer o seguinte: olha, você pensa que você é limitado, que tudo é limitado, mas isso também é um engano acerca da realidade. Mas o primeiro é importante o sujeito perceber isso aí, o quanto, certo, o engano intervém no processo de satisfação ou insatisfação. Então, quando você espera de um objeto, certo, algo para o qual ele não está ordenado, ele não vai dar. Isso não quer dizer que ele é ruim. Isso quer dizer que ele não foi feito para aquilo. Ele foi feito para outra coisa. Então, a maçã verde, a maçã quando é desse tamanho, não é saborosa, é horrível. Claro, meu filho, ela não foi feita para ser comida. O propósito dela nesse estado, certo, não inclui a possibilidade de ser saboreada. Exclui essa possibilidade. Tá claro isso aí? Do mesmo jeito que a pedra. Vai lá saborear uma pedra, né? Mas você pode pensar que um ser está ordenado a um propósito e ele está ordenado a outro, e aí você tenta experimentar ele, usar ele para esse propósito, e o que acontece? Frustração. Sopa de pedrinha. Sopa de pedrinha. Nós temos que encerrar então, gente. Então, até a próxima. Mas eu espero que tenha ficado claro esse pano de fundo, essa antropovisão básica que está subentendida no hinduísmo. Claro, como nunca. Que ótimo. Que ótimo.